Fui contactado, eram 4h24, 4h25 da manhã, encontrava-me em casa, para fazer uma transferência hospitalar aqui do Centro de Saúde para a maternidade de Daniel de Matos. Eu cheguei ao Centro de Saúde, com mais um colega meu, o Renato Camacho, é onde a enfermeira e o médico me disseram que eu estava 38 semanas, que não havia problema nenhum, estava com dores e que ainda não estava para o Santiago nascer. Eu saí do Centro de Saúde, sempre aí umas 5 da manhã, por aí assim, e conforme fui andando, subindo a catraia, a senhora começa a ter contrações, dores e a queixar-se, que não aguentava, que tinha muitas dores, e eu pedi ao meu colega para cronometrar o tempo de contração em contração. E é onde ele me informa que a senhora tinha contrações de 3 em 3 minutos. Claro, a gente fazemos 80 e tal quilómetros, é normal que não iria dar só um grande milagre que ia aguentar até Coimbra. Depois a senhora informou-nos que já tinha rebentado as bolsas das águas e eu, por autoria própria, como é o habitual fazermos, informei o CODU, liguei para o CODU, expliquei a situação e pediu-me para lhe dar a localização, dei-lhe a minha localização, de onde já estava quase a entrar no IC6. Estou mesmo a chegar ao nó do cruzamento de coisa, o cruzamento de coisa. Então para a ambulância, vá lá atrás e avalia a senhora a ver se já tem a coroa cefálica do bebê à mostra, a onde nós fizemos, falámos com a senhora que iríamos lhe tirar a roupa, porque ela estava vestida. A senhora disse que não havia problema nenhum, sempre uma vontade muito grande, muito confiante. Fizemos a tal análise da coroa cefálica, onde foi constatado que o bebê estava com a coroa cefálica já para nascer. Portanto, o bebê estava mesmo para estava nascer? Estava mesmo, não dava para nem para andar mais um metro ou dois, não dava. Nessa ocasião só estava o Rui com o seu colega Renato? Só estávamos nós os dois. É claro que eu estava sempre a falar com o CODU, eles, claro, nesta situação a gente fica sempre um bocado nervoso, a tentar acalmar, explicar o que é que havíamos de fazer, por causa de utilizarmos um kit de partos, e assim fizemos. Aguentou sempre ao telefone comigo, porque eu estava com o auricular para não estar com o telefone na mão, que não dava. Preparámos a Sandra, explicámos tudo o que ia acontecer, ela só dizia, tanto o sítio para nascer, tinha que nascer na ambulância. Eu disse, vai ter que ter calma, que agora a gente está aqui para ajudar, vai correr tudo bem. O marido dela estava super contente, não quis entrar logo para a ambulância, estava na parte de fora, eu chamei-o para dentro, ele depois entrou, já com o acivo lá, voltou a sair para assistir, que preferiu assistir da parte de fora. Automaticamente que a CIV chegou ao pé de nós, que vinha o senhor enfermeiro José Coutinho e o Francisco Madeira, que inclusive também é bombeiro aqui nesta corporação, eles perguntaram como é que estava a situação, eu expliquei, o senhor enfermeiro sentou-se logo na maca ao pé dela para começar a fazer o parto. Aquilo foi 2-3 minutos. Ela começa a fazer força, a dizer que não aguentava, eu a incentivá-la para ela fazer força, ela faz força e o bebê acabou por nascer mesmo ali, o Santiago. Portanto, foi um nascimento rápido do bebê? Sim, foi rápido. E correu tudo bem? Graças a Deus correu tudo bem. Ela, as primeiras palavras que perguntou foi se era o meu primeiro parto que eu estava a ajudar a fazer, disse-lhe que sim, ela disse que era o terceiro dela, já tinha informado. Perguntou se o bebê estava bem, eu disse-lhe, olha, ele está a chorar, se fosse... Consegue ouvi-lo, ela ouviu o bebê chorar, quis vê-lo, claro, a gente damos-lhe o bebê ao colo, depois de lhe fazer a primeira limpeza no bebê, e fizemos-lhe o pré-aquecimento, como temos que manter sempre o bebê quente, ela manteve o bebê ao colo. Rui, alguma vez, portanto já disse que não, nunca tinha assistido, nunca tinha auxiliado num parto, mas tinha formação, já teve formação para este tipo de situações? Sim, estas situações é muito complicado, formação a 100%, eu não posso dizer que sim. A gente temos aqui pessoas dentro desta corporação, que são os nossos formadores, a onde nos dão o básico. Na vida real, para o teórico, não tem nada a ver. Nada mesmo. É uma sensação... Como é que se sentiu naquele momento? Sinceramente, não... Medo, não digo que senti medo. Estava nervoso, estava, não posso dizer que não, mas... Para mim foi uma alegria enorme, porque eu tenho dois filhos e nunca assisti a nenhum dos partos. Infelizmente não assisti a nenhum dos partos. E haver-me naquela situação é uma mistura de sentimentos muito grande. Muito grande mesmo. são pessoas que vão ficar marcadas para toda a vida. E o Santiago também. O Santiago principalmente. É claro que eu, de onde eu vir, eu vou falar sempre ao Santiago, que marcou muito a minha vida. Muito mesmo. Muito bem. E para a corporação foi também uma alegria? Para nós é sempre uma alegria, porque assim, eu não posso estar a dizer que eu fiz isto ou fiz aquilo. Isto é tudo uma família. Isto é um acumular, são... diariamente, ano a ano, a gente a combater a instruções, tudo para a gente ficar mais atualizado possível neste tipo de situações. E mais, hoje em dia se vê isto acontecer. Antigamente também se via, mas não era tão frequente como é hoje em dia. E aqui na corporação, de hora em quando lá acontece o nascimento? Sim, de hora em quando lá acontece. Ainda tivemos a felicidade de há poucos meses atrás, se não estou em erro, foi em outubro, a nascença de um bebé também aqui, que de um colega nosso, bombeiro, do Berto, Trabanca de Lagos, e também foi uma das situações que correu muito bem, correu tudo bem. É claro que as pessoas intervenientes ficam sempre maravilhadas com isso. Penso e queria desde já desejar as minhas felicidades ao Santiago e aos pais.